igual ao seu, sei. É tão difícil de esquecer. Onde estás? Por que você não vem me ver? Olha, amor igual ao teu, sei. É tão difícil de esquecer. Não dá mais pra ficar aqui sem você. Sou refém dessa paixão, eu sei. E sem você não sei viver. E agora me sinto tão carente e quero te dizer, que não sinto por ninguém o que sinto por você. Só Deus sabe a falta que você me faz. Volta logo, não aguento mais. Onde estás? Estou ligando pra você. Você não dá. Olha, eu não me canso de esperar. Sei que um dia você vai voltar. Aqui estou e vivendo sem você não dá. Olha, eu não me canso de esperar. Sei que um dia você vai voltar. E agora me sinto tão carente. Quero te dizer. Me sinto tão carente.